I would have bought it for the night. Atlanta, Georgia. We're going to North Carolina. Miami, Florida, Atlanta, Georgia. já ficou no escuro no canto da cigarra. Já ficou sem luz, já ficou sem coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora. Ser estranho, sempre que eu acordo, eu nunca me recordo do lugar onde estou. Hoje é um novo dia, parece o mesmo dia, igual ao dia que passou. Sempre que eu me deito, eu nunca aproveito, eu não sei adormecer. Sempre que eu acordo, nunca me recordo. O que aconteceu? O que será que eu sou? Eu sou essa coisa louca. Eu sou esse ser estranho. Eu sou esse disco voador. Eu sou essa noite escura. Eu sou essa criatura. Eu sou esse filme de terror. O que aconteceu? O que será que eu sou? Eu sou esse Cristo Redentor, eu sou essa Santa Ceia, eu sou esse grão de areia, esse caso de amor. And now we pray. Hi Pianta ou Pianta. I'm don't sing, but I try. How I say before. Always. Hiya. Okay. Hiya, okay. Thank you. I'm kidding here. I'm fine with you guys. Cyberdog, Jane, and you know. A pleasure to play with you. Hey man, sex voice. Thank you. I'll be fine here. It's good to me because I'm training my voice. could you be love? Thank you, Cyber. Thank you, man. Next time. I want that you stay to play. Stay a little more, man. Stay a little more. Hey, Octo, your keyboard is very loud. And out of metronome, try to keep the metronome, and your piano is very loud. Thank you.